suportar ver o meu amor com outro e eu sozinho a chorar. Não, não, não, não, não, não, não. Eu não vou ficar assim. Ela foi minha primeiro. Isso é demais pra mim. Eu não penso em vingança, mas não perco a esperança de um dia ela voltar. Ela é toda minha vida e vai chorar arrependida na hora que recordar que fui seu amor primeiro, amante, companheiro, e agora estou a sofrer. Ela já sabe também que melhor que esse alguém eu posso lhe dar prazer. Não, eu não posso suportar ver o meu amor com outro e eu sozinho. Ela é toda minha vida e vai chorar a